Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, litoral norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo e irmão Alex Guimarães, que vai conversar conosco. O tema que nós colocamos hoje aqui é o Menino Centenário, que ele fala da vida do seu Hugo Gonçalves, o paizinho de Cambé, que completou 100 anos dia 6 de outubro, agora, né? E o Alex está aqui conosco para conversar sobre isso. O sorteio de hoje, então, nós temos dois livros, Huguinho, o Menino Centenário, que será autografado pelo Alex e deixado lá na livraria Casa do Caminho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E um bom dia, boa tarde, boa noite para nossos queridos ouvintes que estão escutando agora na rádio e também na Rádio Espírita do Bem. E também aos nossos ouvintes que estarão ouvindo durante a semana através do site e através do nosso podcast. Hoje a gente tem uma pergunta para sorteio no site que nossos ouvintes podem responder ou pelo Facebook ou pelo telefone 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Então a pergunta vai ser para sorteio de dois livros, tá? Livro escrito pelo Alex Guimarães, nosso convidado hoje, que chama Huguinho, o Menino Centenário. Então a pergunta que já está postada no Facebook é: o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? Então, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? Então, basta responder e aí a gente vai lendo durante o programa. E agora a gente vai iniciar com a prece com a Yolanda Garzon. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Huguinho, o Menino Centenário. E nós estamos aqui com Alex Guimarães. O Alex é nascido em São José dos Campos, onde reside com a esposa e filho, é apresentador e assessor de produção do programa televisivo Visão Espírita, também faz preleção e possui um blog espírita onde posta a entrevista feita por ele mesmo. É autor do livro infantil Gigante Deitado, onde conta a história de Jerônimo Mendonça, e também é autor do livro Huguinho, o Menino Centenário, que está aqui conosco. Bom dia, Alex. Alexandre Cardoso Guimarães. Vamos chamá-lo de Alex Guimarães, né? Que escreveu o livro Huguinho, o Menino Centenário. E aí, por que que você decidiu fazer esse livro Huguinho, o Menino Centenário? Primeiramente, eu queria enviar o meu bom dia a todos os nossos ouvintes. E um bom dia especial ao meu pai, que está lá em Jambeiro. Ele saiu do lado de fora de casa, né? Para poder ouvir dentro do carro o nosso programa hoje. Eu quero mandar um bom dia especial para ele. Surgiu a ideia, assim, em março de 2012, eu conheci pessoalmente o paizinho, né? O seu Hugo Gonçalves. Dois meses depois, aqui em São José dos Campos, recebendo uma ligação de uma amiga que cuida dele, né? onde eu e o seu Hugo conversamos por alguns minutos. E ao desligar o telefone me veio essa ideia, já havia escrito sobre o Jerônimo, né? E veio a ideia de escrever sobre o seu Hugo, para contar a história dele, né, para as crianças que ainda não conhecem, em alguns estados aqui no Brasil também. Ele não é tão conhecido como lá no Paraná, né? Então surgiu essa ideia, eu escrevi e acabei enviando o livrinho para a editora que havia publicado o primeiro livro, né? Mas, então, só para o Jorge tomar conhecimento, uhum. O seu Hugo Gonçalves, que completou 100 anos no dia 6 de outubro de agora, uhum. Nasceu em 1913. Ele é corintiano, né? Isso, corintiano. Então, aí só pra você saber que a gente já sabia, eu e o Nil que participamos ajudando o Alex a fazer, o Alex queria colocar ele vestido com a camisa do Corinthians na última página, nós tiramos. Isso encaixa bem, aquela pergunta, né? O que estamos fazendo nesse planeta? Evoluindo. Nós tiramos a camisa do Corinthians daí. Estamos aqui para aprender. Só deixamos ele normal, né? Normal. Brincadeira, Alex. Uhum. Inclusive, quando eu estive lá no Fogo Selvagem, também tem aquele quadro, né? Da Aparecida com o símbolo do Corinthians, né? Lá naquele dia eu brinquei com as moças de lá, né? Falei, o Chico também, né? Infelizmente, nem todos os espíritos, né, que dizem quase perfeitos são tão perfeitos, né? E o seu Hugo é um deles, né? Corintiano, né? O Chico era corintiano também, né? Chico era corintiano. Uhum. O Chico, Aparecida, então. Só infelizmente, gente, né, Jorge, tá vendo? Alex, eu queria compartilhar com você também. Primeira vez que eu estive em Uberaba, junto com o Jorge, pessoal lá da caravana, né? Aí a gente chegou na casa do Bacelli, né? No centro do Bacelli. Aí eu fiquei assim, eu tava de pé, né? Porque tava tudo a gente vendo as leituras das cartas. E tinha um senhor com cabelo branco, assim, bem velhinho, sentado, assim. Eu não conhecia ele ainda. E aí, escutando todas as mensagens, e no final a última mensagem foi da esposa dele, era o Hugo, uhum. sentado ali, né? Aí o cara apresentou ele como Hugo, 99 anos na época, né? E a esposa dele veio e deu uma mensagem linda. Não sei se você lembra, Jorge. Lembro. Da mensagem dos... Mas a mensagem era linda. Até fez uma trova, assim, né? Uhum. Que estava tanto tempo, né, na espiritualidade, né? Então, assim, foi muito emocionante. Então, você vê, curiosidade, né, Jorge? O Cabachute, que faleceu em 1938, era grande amigo... O Hugo Gonçalves era grande amigo do Cabachute. Isso. Até colocou o nome no filho dele, Caibar, né? Vamos deixar esse negócio. Você viu como é que o negócio de Corinthians entra tumultuando tudo. O Alex estava explicando direito como é que ele fez o livro, aí vocês foram falar isso. Vamos lá, Alex. E só fazendo aqui o que o Rodrigo falou, né? O seu Hugo mesmo, aos 99 anos, todos os anos ele vai a Uberaba, né? Visitar lá os pontos, né, turísticos, espíritas, vamos dizer assim. Desde a época do Chico, quando o Chico ainda era vivo, ele sempre fez isso, né? E essa história do livrinho, então, quando eu enviei a editora, né, passando algum tempo, faltando alguns meses, né, para completar os 100 anos do seu Hugo, que o objetivo era esse, fazer um livro para que fosse lançado no dia 6 de outubro de 2013, no dia do centenário do seu Hugo, e fazer uma surpresa, né, tanto para o seu Hugo quanto para as pessoas de Cambé também. Mas, infelizmente, acabou ocorrendo um problema interno na editora, que eles não... publicaram um livro, né? Eu fui avisado em junho. Aí em junho eu escrevi no Facebook, né, falando sobre isso, né, comentando que eu estava um pouco triste por não ter condições de publicar esse livro. Aí o Nil, que é o Ladenir, né, que é o nosso aí desenhista aqui de São José dos Campos, ele escreveu lá para mim, assim, embaixo, me liga. Eu demorei um pouco para ligar, né, que eu fiquei um pouco, assim, receoso, com vergonha, né. Quando eu liguei para ele e o Jorge já haviam combinado, já estavam com metade do caminho andado sobre o livro, né. Eles já haviam pegado o texto, revisado, por isso até agradeço aqui agora publicamente ao Jorge, pela iniciativa que ele teve, né, pela ajuda, ele uniu, o seu João Silveira depois também terminou de fazer a revisão, e o livro acabou saindo graças ao patrocínio também de algumas pessoas, alguns eu coloquei o nome, outros não quiseram se identificar, né, eu gostaria até de falar o nome deles aqui, mas eles não querem se identificar, então eu prefiro não colocar o nome, são pessoas assim que... nos ajudaram muito lá do estado do Paraná, de Londrina, de Cambé também, de Rolândia, algumas pessoas ali em volta, né, da região. E graças a Deus conseguimos fazer esse livrinho bem no dia do centenário do seu Hugo Gonçalves, que foi domingo passado o lançamento lá no Paraná. Alex, mas então só falando um pouquinho mais, quem que é o seu Hugo Gonçalves? O seu Gonçalves, na verdade, ele nasceu em Matão, né? Uhum. É, há exatos 100 anos. O seu Gonçalves, desde pequenininho, ele já nasceu em berço espírita. Né? Que os seus pais, eles se casaram em 1893, né? Lá na cidade de Matão. Eles já eram amigos do Caio Bachuto. Quando o Caio Bachuto começou no espiritismo lá em Matão, os pais dele ajudavam o Caibar. Inclusive, quando o seu Hugo nasceu, o próprio Caio Bachuto que fez o parto do seu Hugo. E o nome do seu Hugo foi escolhido pelo Caio Bachuto também. Ele pediu à sua mãe que colocasse o nome de Vitor Hugo, né? Nós sabemos que o Vitor Hugo teve essa ligação com o espiritismo, mas a sua mãe preferiu colocar apenas Hugo. E o seu Hugo cresceu ao lado do Caio Bachuto. Ele, quando, quando nós vamos conversar com o seu Hugo, é impossível a gente conversar com ele sem ele citar o Caio Bachuto, porque tudo ele aprendeu com o Caio Bachuto. Ele fez evangelização infantil com o Caio Bachuto. É, quando criança, aos 11 anos de idade, o seu Hugo já fazia alguns escritos. Ele escrevia coisas assim que quem lesse falava que era uma pessoa já adulta e bem estudada, sendo que o seu Hugo teve só o terceiro ano completo, né? Terceiro ano do primário completo, né? E ele esteve presente até no desencarne do Caio Bachuto também. Eu falo seu, porque o seu Hugo, quando vai falar, ele sempre fala seu Schutel, né? Uhum. E ele conta as histórias e se emociona toda vez quando vai falar, principalmente do momento do desencarne do seu Schutel, né? E ele cresceu dessa forma. E para quem não conhece, para quem conhece pouco da doutrina espírita, ou aqueles que conhecem a doutrina espírita, Caio Bachuto, ele é uma pessoa que teve coragem, né? Coragem de enfrentar os poderosos da época, de enfrentar, inclusive, padres contrário ao espiritismo lá em Matão, e ele foi bastante corajoso, né? Então, essa coragem são de poucos, né? E ele teve a coragem em 1930, 28, ele teve a coragem de, em praça pública, defender o espiritismo, né? Então, é interessante. Mas estamos aí, Jorge, com o Alex. A Paula entrou aqui, né? A Paula, que sempre está conosco. É, a Paula lá da AME disse que foi amiga do Alex, de infância também, Alex. Viu, Alex? A Paula disse que foi sua amiga de infância. Está aqui curtindo você falando aqui. Ela frequenta lá a AME agora. Ah, é? Eu não sei se você está lembrado de quem que é. Vou dar uma olhadinha depois. Uhum. Ah, a Paula, eu sei quem que é. A filha da Lídia. Isso. É a filha da Lídia. Uhum. Minha amiga de infância, vizinha. Uhum. Inclusive, quero pedir desculpa aqui para a Paula e para a Lídia, que eu sempre tive o telefone da Lídia, sempre avisei ela das palestras, né? Ela sempre me acompanha. E na segunda-feira eu fui assaltado, perdi toda a minha agenda, né, do celular, então não tive como avisar a Lídia, não consegui encontrar um modo de telefonar para a Lídia. Então avisa a sua mãe, tá, Paulinha? É, só lembrando que o telefone do Alex, o número continua o mesmo. O telefone é diferente. Né? Mas é só dar uma ligadinha para o Alex para poder ele atualizar a agenda. Porque quando a gente se ligando para ele, ele atualiza lá a agenda de telefone dele, que ele perdeu tudo. Né? Obrigado, a Fátima Monteiro também, nossa amiga Fátima também, está aqui ligadinha com o pessoal dela lá. Um grande abraço para a Fátima. Obrigado aí pela audiência, Fátima. É, bom dia a todos vocês. Alex, essa ligação com o Caio Bachuto desde pequeno, e só para a gente falar um pouquinho, quando você trabalha o livro infantil, você está falando também bastante do Caio Bachuto. Quer dizer, o seu Hugo, ele conta a história dele e, paralelamente, ele vai contando as coisas do Caio Bachuto também, né? Isso. E é interessante a gente falar que o Caio Bachuto é conhecido como o bandeirante do espiritismo. Até o mês passado nós falamos aqui. Um dos maiores divulgadores do espiritismo, é responsável, né, é o fundador do jornal Clarim, que até hoje existe, né, o Clarim. Então, foi um dos primeiros também a criar a primeira rádio espírita também, né? É, exatamente. Então, ele é um marco aí na doutrina espírita, é um ícone mesmo, é importantíssimo. Aí, e seu Hugo, o Caio Bachuto era o mentor dele, né, aqui. E ele sempre cita os dois fatos aí, as duas. Ele conta a história dele, né? A gente vai contando a história dele. Porque o livro é interessante que o Alex colocou o menino contando a história dele mesmo, né? O menino centenário é seu Hugo contando a história dele mesmo. E no final dos capítulos, sempre tem aí nos rodapés, foi colocado uma plaquinha chamando a atenção das crianças, se elas estão praticando aquilo. Tudo que está no capítulo é uma lição para as crianças aí, de vários assuntos dentro do cotidiano aí, que o Alex chama atenção para as crianças também. Então é um livro que eu falo que é um livro de criança, infantil, que todos os adultos vão adorar também, porque é muito bacana esse livro. Não é simplesmente falando a biografia da pessoa, é contando as histórias interessantes na vida do seu Gonçalves, né, Alex? É, e esse rodapé ficou assim como um exame de consciência para a gente, né? Uhum. Inclusive, depois que ficou pronto, que já estava, né, encadernado, tudo certinho, eu comecei a ler e essa parte que você disse do rodapé, né, onde ele faz a pergunta, né, para o leitor, ali foi até um exame para mim também, né? Porque depois que a gente escreve, a gente fala, né? A gente pensa, será que eu também estou seguindo isso, né? Eu estou fazendo isso que eu mesmo próprio escrevi, né? Uhum. Que é a responsabilidade que a gente tem sobre isso, né? E é muito difícil, realmente. E falando sobre o bandeirante do Espiritismo, né? Ele foi conhecido como bandeirante, que ele chegou também antes de quase todos aí, né? Que hoje são tão conhecidos. E foi uma maneira também de apresentar o Carbachuto também às crianças, né? Foi um livro, vamos supor assim, dois em um, né? Apesar de estarmos falando sobre o seu Hugo, né? É que o Hugo sempre cita ele mesmo. Então foi uma forma também que eu encontrei de falar sobre o Carbachuto, né? E quem for conversar com ele vai ver que o seu Hugo é isso mesmo. A história dos dois estão muito ligadas, né? Até o ano do desencarne do seu Chuto, que foi em 1938. E depois disso, mesmo ele tendo desencarnado, ele sempre continuou ligado, inclusive até hoje, né? Psicografias, quando vem, lá na CEIU também, quando chegam algumas psicografias ao seu Hugo, muitas delas é o Carbachuto que escreve, ou então, como o Rodrigo falou, a Dulce, né? Que foi a esposa do seu Hugo, que os dois são apaixonados até hoje, né? Até contei uma historinha ontem lá na apresentação, que em 2012, quando estive na casa do seu Hugo, né, naqueles dias que eu passei por lá, ele brincou, né, dizendo que durante a noite, se eu ouvisse algum passo, né, os passos ali pelo quintal, que a janela dá para o quintal dele, né, que não era para levantar não, que era ele, né, de noite, caminhando. E eu achei estranho aquilo. Depois, um dos filhos dele, outras pessoas que estavam na casa, me explicaram, né, que do lado de fora ali da casa, inclusive o Nil fez uma ilustração muito bem feita, aí na página 19, né, do jardim, que o seu Hugo fez para a esposa. É um jardim muito lindo que tem lá. É, tem um link também no livro do nosso blog, onde eu coloquei a foto lá do jardim, né, na vida real. E foi um jardim que ele fez especialmente para sua esposa, dedicado a ela, com as flores que ela gosta, com os desenhos, com o banquinho. E mesmo depois de desencarnada, os dois ainda se encontram lá, né? O seu Hugo vai lá no banquinho e conversa com ela, e namora com ela. E o amor dos dois é um amor assim incondicional, que as pessoas, as testemunhas, né, que vivem na casa do seu Hugo, que está sempre cheia a casa dele de filhas, né, apesar de são mais de 400 filhas, eles sempre testemunharam isso, né, que o seu Hugo ainda continua com esse amor por ela, e ele sempre falando dela, e as cartas, como o Rodrigo disse, são sempre belíssimas, né, são cartas assim que expressam realmente o amor entre eles. É, algum comentário? Ó, aí? A Cida entrou aqui no site e mandou um bom dia a todos, um bom programa, Alex, parabéns pelo livro. Para a pergunta do sorteio dos dois livros, né, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? Então a Margarida Santos respondeu: olá pessoal, bom dia, é importantíssima a leitura infantil, pois é mais fácil evangelizar a criança do que ter que reformar o adulto. Parabéns ao Alex, abraço a todos. Então, obrigado, Margarida Santos. Um abraço para Margarida, nossa amiga Margarida. Obrigado aí pela audiência também. Rui, vamos falar um pouquinho do nosso workshop, né, que nós estamos promovendo aí. Ah, sim. Workshop com o Agnaldo Paviani, que será dia 26. O Agnaldo Paviani é um dos autores espíritas, um dos escritores espíritas aí que mais tem escritos atualmente, né? Ele tem participado aí de muitas palestras, muitos congressos, muitos seminários, e ele, digamos assim, que é o espírito aí do momento também, que está fazendo bastante sucesso com os seus livros, né? O Agnaldo Paviani, ele é consultor empresarial na área de palestras motivacionais também, essa é a profissão dele. Tem experiência, muita experiência, já realizou mais de 2.500 palestras. Ele também, Rui, ele é presidente lá da Associação Beneficente Caminho de Damasco, que fica em Votuporanga. Até você já conversou com ele lá também, né? E atende a crianças e adolescentes. E como escritor, várias obras publicadas: É Hora de Ser Feliz, Uma Questão de Escolha, Trevas e Luz, E Eu Me Perdi de Mim Mesmo, que é justamente Eu Me Perdi de Mim Mesmo, que é o tema do workshop. O workshop vai acontecer dia 26, lá na AME, das 9 ao meio-dia. 9 e meio-dia é o tempo que a gente está colocando, porque aí vai ter intervalo, bate-papo, essas coisas tudo lá durante, né? Coffee break, né? E a AME, que fica na rua Doutor Oscar Strauss, 344, no Bosque dos Eucaliptos. Vocês podem fazer a inscrição lá na AME, no Anjo Ismael, no Paulo de Tarso, na Livraria Casa do Caminho, ou com a gente mesmo aqui, até no dia 20, ou então até as vagas preencherem, né? Já tem muitas pessoas inscritas aí, então vocês têm que se inscrever logo, senão daqui a pouco não vai dar para se inscrever. E passa o nosso telefone, né, Jorge, para que as pessoas possam ligar para gente. Se a pessoa quiser se inscrever aqui hoje, pode se inscrever, que o Helder anota ali. A taxa é R$ 30,00, mas com esses R$ 30,00 nós já vamos dar um livro de presente do Agnaldo Paviano, que é justamente o título do workshop, que aí Eu Me Perdi de Mim Mesmo, que é o título de um livro. Então esse livro vai ser doado para as pessoas que participarem do workshop, R$ 30. Se você quiser se inscrever, liga aqui para nós, aqui nos nossos telefones agora, que aqui o Helder está atendendo ali no 3206-4534 ou 3206-4537. DDD 12, não esquecendo, né? 3206-4534, 3206-4537. Pode se inscrever aqui pelo Facebook também, se você quiser. Eu e o Rodrigo estamos aqui no Facebook. Você pode se inscrever, porque a gente só quer o nome, endereço, telefone e e-mail. Nome, endereço, telefone e e-mail. Não, aí a gente combina como que vai receber o pagamento. É, o pagamento depois a pessoa pode colocar ligando, na conta do Rui, ou então a gente pode ir lá receber na casa da pessoa, alguma coisa assim, a gente combina. Então só ligar aqui para o Eldo, se vocês quiserem se inscrever, para esse workshop. Ele fará uma palestra também dia 25, lá em Taubaté, no Centro Espírita União e Caridade, às 20 horas. O título da palestra é Respire, Conte Até 10. E aqui em São José também, ele fará o workshop no sábado de manhã, e no sábado à noite ele vai fazer essa mesma palestra, Respire, Conte Até 10, lá na AME também. Aí o ingresso é só 1 quilo de alimento, não tem problema, é mais fácil, né? Estou falando que a gente já está deixando, quem esqueceu o quilo de alimento, a gente vai vender na porta o quilo de alimento para a pessoa entrar. Né? Brincadeira, olha, pessoal. Chega lá sem quilo de alimento, não tem problema. E Jorge, ele só tinha essa data para esse ano, só essa data aqui no dia 26 e 27, porque o restante já estava todo tomado, e para o ano que vem já tem quase que metade do ano já tomado também nos finais de semana para fazer palestra. Então, vale a pena a gente ver o Agnaldo Paviano. Isso, Rui. Nós precisamos, nas casas, nós espíritas, precisamos se movimentar mais nesse sentido. Porque daqui a pouco você só vê ele nos cartazes e na televisão, né? Aí fala, poxa vida, gostaria tanto de ver uma palestra com esse rapaz, gostaria tanto de participar de um evento com ele, e na realidade ele está aqui conosco. Aí passa, só depois que passa que a pessoa fala, mas nem soube que estava aí. É. Né? Então é assim muito que acontece. A gente não olha cartaz no centro, a gente às vezes não participa dos eventos que deveria participar, e nós estamos promovendo aí esse encontro com o Agnaldo Paviano, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Depois ele vai vir aqui também? Vem no domingo. Ah, no domingo ele está aqui conosco. É, no domingo ele faz o programa aqui conosco, aqui, né? Mas eu estou falando assim, não deixar essa oportunidade para lá, de ter o convívio com a pessoa que está aí fazendo bastante sucesso, entre aspas, né? Que tudo dele é para as obras, né? Que ele toca lá também. Mas muitos livros publicados, livros importantíssimos, livros falando de alteridade, livros falando de trevas, livros falando de dragões, livros falando de tudo que o pessoal fala por aí também. Então, uma pessoa que daqui a pouco você nem consegue trazer de tanta dificuldade. E nós estamos com ele aí no dia 26, aí vamos participar do workshop, sim. Né? Vamos agora então tocar uma música aqui, essa música em homenagem também às crianças, que ontem foi Dia das Crianças, e o lançamento do livro do Alex. Esse livro, Rui, essa música chama-se Pode Sorrir. E a autoria dela é da dona Licinha, lá da Coal, e eu fiz a música, né? Ela deu a letra, eu fiz a música, em homenagem a uma entidade, né? A um espírito chamado Pedrinho, né? Que é um guia da dona Licinha também. E nós fizemos a música para... Ela fez a letra, né? E nós fizemos essa música aqui para o Pedrinho. Está no CD? Está no CD Oração, Amor e Luz, que está sendo lançado agora, na Coal já então, tem o CD. Não foi lançado ainda. Não foi lançado oficialmente, mas o CD já está à venda lá na Coal. Então o pessoal da Coal, inclusive a Coal, eu gostaria de falar aqui para todos, a Coal está passando um momento difícil, porque aquele prédio lá que tem no fundo da Coal é um sobrado, teve problema, está cheio de rachadura, eles estão gastando muito para poder recuperar o prédio, então estão necessitando assim, até dessa colaboração dos próprios frequentadores da Coal para adquirir o CD, que já ajuda a fazer pelo menos um... Como é que chama aqueles negócios que a gente põe no chão para poder... As brocas, né? Para dar sustentação. Fundação. Pelo menos pegar uma fundação daquela e dá para ajudar, né? Porque está difícil lá. Tem que fazer umas 4 fundações lá, cada uma custa caríssimo, né? Para dar sustentação para o prédio, que é de 2 andares. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas da Coal para colaborar lá, né? Comprando, adquirindo o CD, que estará ajudando lá nesse problema que a Coal está atravessando. E nós vamos fazer o lançamento em novembro. Então depois a gente continua falando, o lançamento oficial do Castelã será em novembro. Mas nós vamos, já está à venda lá. Então nós vamos cantar a música Pode Sorrir. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Tios e tias, atenção, quero um abraço, me dê a mão. Às vezes chego aqui contente, às vezes quero me divertir. Mas se as tias não cuidam de mim, eu fico triste, não quero mais sorrir. Mas se as tias não cuidam de mim, eu fico triste, não quero mais sorrir. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Eu trago flores para vocês, e ofereço esta canção com alegria e emoção. Eu trago a paz no meu coração, com alegria e emoção. Eu trago a paz no meu coração. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Bate palmas para entrar, bate palmas para sair. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Bate palmas para entrar, bate palmas para sair. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema O Guinho, o Menino Centenário, entrevistando o seu autor, que é o nosso companheiro de doutrina, Alex Guimarães. Alex, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Hugo, ele sempre foi uma figura bastante conhecida na região, né? Ele está participando de uma premiação, né? Que premiação é essa? Essa premiação quem fez é a, vamos dizer assim, a Rede Globo lá, né, do Paraná, né, que é uma emissora, igual temos aqui a Vanguarda, né, tem essa emissora lá também no Paraná, e lá existe esse prêmio, né, que é o prêmio O Bom Exemplo de Londrina, e ele está concorrendo na categoria Cidadania. No Facebook, não sei se você já conseguiu o link aí, né, Se a gente pudesse depois colocar o link, acho que no meu Face tem, se quiser dar uma olhadinha depois. Lá tem o link para fazer a votação. Já estamos com os finalistas, né? Então, quem puder, quem estiver acessado nesse momento na internet, puder lá entrar para votar, né? Ela tem o nome dele, só clicar lá em cima, não demora muito não, não precisa preencher nada. O prêmio é o pessoal da Rede Globo foi até a casa dele, fez uma entrevista com ele, também no meu Face está o link, contando um pouco sobre a vida dele, mostrando o lar, né? O infantil Marília Barbosa, que inclusive esqueci de falar no início, mas essa nossa edição, né? O nosso livrinho, as rendas estão sendo todas direcionadas ao lar. Inclusive, quando fizemos no semana passada o lançamento lá, né, já deixamos bastante livros lá para eles poderem vender. Até então, nós fazendo esse livro, não é um trabalho nosso, né? A gente desenhou, a gente escreveu, teve a revisão, teve um trabalho nosso aqui, mas né, nós sabemos que é a espiritualidade que nos ajuda a fazer essas coisas. Então, vamos reverter, né, uma grande causa, que o seu Hugo, há 60 anos, dirige esse lar, então vamos direcionar esse lar, né, as vendas do livrinho. E ele está concorrendo a esse prêmio. E ele já tem vários prêmios, né? Inclusive ontem eu coloquei lá no slide, na apresentação, alguns prêmios que ele ganhou pelo Brasil todo, no Paraná também. Ele sempre recebe alguma placa, né? Títulos também. E ele não faz muita questão desses títulos não, né? Neste mesmo ele fica até um pouco envergonhado quando o pessoal comentou com ele lá, mas ele está concorrendo, né? E ele já fez tanto bem pelo Paraná, por Cambé também, apesar de não ser, né, paranaense, mas ele está concorrendo a esse prêmio aí. Essa era a pergunta, por que que ele está concorrendo esse prêmio de cidadania? Pelos 60 anos, né, de serviços prestados ali no Paraná, quando ele se mudou para Londrina, ele chegou a fundar um centro espírita, na parte rural, e depois, no outro ano, em 53, ele foi transferido, né, mudou-se para Cambé, e há 60 anos, então, ele dirige o lar, o infantil, né, Marília Barbosa, tem o centro espírita também, Allan Kardec, que ele também dirige desde aquela época, teve o albergue noturno, que este albergue, ele, durante seus 27 anos, né, de serviço, 23 anos desses 27 foram exercidos pela direção do seu Hugo. E esse lar, a princípio, ele era como um internato, né? Ele recebia as crianças que estavam nas ruas, pegava as crianças que estavam abandonadas, as pessoas, às vezes até alguns pais que não queriam seus filhos, deixavam lá no lar. E ele acabou, então, adotando para si 400 crianças, todas meninas. A exemplo... 400? 400. Do mesmo modo que a gente vê hoje, o pessoal fala muito do Divaldo, né, da Mansão do Caminho. Os dois fizeram esse trabalho, vamos dizer assim, na mesma época, no mesmo ano. Os dois, inclusive, são amigos até hoje. Desde 1955, os dois já se conhecem. O Divaldo, sempre quando vai para Paraná, faz questão de ir lá na casa do seu Hugo, né? Agora, no aniversário de 100 anos também do seu Hugo, o Divaldo fez questão de enviar um vídeo parabenizando o seu Hugo Gonçalves. E ele faz esse trabalho maravilhoso, que muitas vezes não é divulgado também no Brasil, e eu queria fazer questão de divulgar isso no livrinho, né? Mas somando tudo, na reportagem que quando for fazer essa premiação, a Rede Globo fez a reportagem na casa dele, lá mostrou o total de mais de 1.400 crianças, que ao todo, né, somando, que ele ajudou. Porque 400 foram as internadas, e somando com as mil e pouca que hoje tem no sistema creche, assim como é feito aqui na AME, São José, né? Hoje lá é uma forma de creche. A criança vai lá, fica durante o dia e depois volta para casa. Mas essas 400 filhas dele, que são espalhadas pelo Brasil inteiro, no aniversário, a maioria delas esteve lá, dos 100 anos. Muitas que não puderam ir ligaram para ele, elas estão espalhadas hoje, casadas, algumas já são avós, né? E queria só falar aqui uma curiosidade, que a primeira filha dele, primeira de todas que ele adotou, né? Veio ela, o irmãozinho dela. Ela futuramente, depois, com o passar do tempo, ela acabou se tornando a nora dele. Ele tem dois filhos, né? Que é o Caibar e o Emanuel. E essa filha, Maria José, acabou se casando com o Emanuel. Até nós brincamos com ela, né? Falando, você tem o seu sogro é o seu pai, né? E ela é muito agradecida a ele. Ela foi tentar fazer alguma homenagem para ele também. Se emocionou muito lá no domingo passado. E ele também tem um jornal que Eu tinha assinatura desse jornal há uns 25 anos atrás, uhum. E tem um grande companheiro aqui da gente, aqui em São José dos Campos, que é o Dr. Ézio Brunhara, que é nascido em Cambé, e ele que me trouxe esse jornal. Por muitos anos a gente assinava o Imortal. Esse jornal ainda existe lá? Ainda existe. Quando o seu Hugo foi, né, em 53 pro Lar Espírita, né, lá em Cambé, lá ele chegou e no lar ele voltou, fez voltar a evangelização infantil, a mocidade, que haviam sido excluídas do centro. Ele também, na época, fundou um programa, que ficou 17 anos no ar, um programa radiofônico aqui, bem semelhante ao de vocês, Tinha uma hora de duração aos domingos. E ele acabou também fundando o jornal, junto com o Luiz Piscinin, que é um espírita muito conhecido, né, no Paraná. E a princípio o jornal tinha 4 páginas. Inclusive lá dentro da casa do Seu Hugo tem um museu que fizeram para o Seu Hugo, né? E ele está lá, exposta, as 4 páginas do jornal. Ele fundou em 53, ou seja, 60 anos esse jornal roda. Hoje é um dos jornais, assim, não me engano se são 12 ou 16 páginas. É um jornal colorido. Tem também como acessá-lo na internet, através do site do Consolador. Através do site do Consolador tem um link para esse jornal imortal. Pode ser assinado ainda também, né? E a manutenção, tudo que é... As assinaturas são revertidas ao Lar Espírita, né? Ou assim, Marília Barbosa. E esse jornal ainda existe. E aí o Seu Hugo faz questão de contar uma história, né? Que quando eles começaram, a máquina ainda está lá, a máquina aqui. A primeira máquina que foi buscada em Curitiba. É como lá em Matão, viu? A primeira impressora do Carbachuto está lá em exposição ainda. As histórias são bem parecidas, são dos parecidas. Dois. E o Seu Hugo ficava de madrugada, pedalando, ela era no pedal, né? E ele conta que o seu filho, Emanuel, também ajudava de madrugada, ele bem pequenininho, os dois ficavam de madrugada, inclusive as pessoas passavam de madrugada na rua, viam, né? Eles trabalhando, iam lá perguntar o que estava acontecendo lá dentro, era o jornal que estava sendo impresso, né? E tem muitas histórias bem interessantes sobre o jornal que o Seu Hugo conta. Mas... Quem postou aqui também na internet foi a Maura, né? Lá de Recife, ela postou aqui no Facebook uma foto dela. Lá tem um monte de gente que foi junto, né? Só que eu tô vendo 2, 4, 6, 8, 11 mulheres foram as lá. As meninas aqui de São José. 11 foram lá. Estão lá na frente do evento aqui a foto delas. Colocaram 2 fotos lá e estão mandando um grande abraço, vibrações de lá do evento para nós. A Maura postou aqui. A Marta também mandando um abraço para os alunos dela lá do curso. E diz que o evento está maravilhoso, né? Que é sempre muito legal esses encontros do Amigos do Chico. E eles aproveitaram aí um pacote e foram para lá passear, lá em Pernambuco, né? Vários lugares ali eles passearam. Recife, né? Pernambuco, porque eles não ficaram só em Recife, elas foram em outros lugares. Outros lugares. Que o evento começou sábado, mas elas foram na quarta-feira já. Então, quinta e sexta, eu ficava só tomando banho de praia lá. A gente morrendo de inveja aqui. E o evento começou ontem, né? Então, um grande abraço para as meninas que estão lá. Jorge, o Nil Silva também, Nil que ajudou aí no livro, mandou uma mensagem aqui no site, falou: bom dia, amigos do Vivência, e um abraço especial ao Alex, pela coragem e disposição de mergulhar nesse mundo maravilhoso que é a literatura infantil. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. André Luiz. Fico feliz de fazer parte desse universo e contribuir de maneira singela com esse trabalho de levar mensagens construtivas às crianças de todas as idades. Luz e alegria. Eu que queria fazer aqui Não falei muito, não falei isso pro Nil, não falei pro Jorge, falei para ninguém, que eu vou falar agora aqui publicamente, né, que eu... Quando era criança, no início dos anos 90, eu já era um fã lá do Nil, né? Quando ele tinha os Mazons. A minha irmã chegou a trabalhar com ele na época, eu tinha 10, 11 anos. E a minha irmã trouxe, né? Eu até mostrei pro Nil que eu tenho guardado até hoje o número 1 e o número 2 dos Mazons em casa, bem conservados, né? E eu gostava muito do Gibizinho, fiquei até triste, porque não teve a continuação. Quando o Nil se prontificou a fazer isso comigo, na hora passou esse flash na minha cabeça, né? E hoje eu tô muito feliz, viu, Nil, de ter... Você ao nosso lado aqui nos ajudando, que você sabe que eu sou muito admirador do seu trabalho, tenho várias revistas suas guardadas antes mesmo de a gente ter essa amizade. Então eu que estou muito feliz de ele estar me ajudando nisso. Alex, e a infância do seu Hugo, assim, como é que foi? Ele era, a vida deles, a família era rica, alguma coisa desse tipo assim, como é que é? Não, o seu Hugo, até no livrinho conta que aos 13 anos, né, quando ele foi ganhar um presente... Ele conta isso dando risada, né? Mas eu acho que na época não foi muito feliz isso, né? Que ele foi abrir um embrulho que ele ganhou do pai dele. Quando ele foi abrir achando que era um brinquedo, era uma marreta, né? E ao pegar aquela marreta, o pai dele disse que era para ele trabalhar juntamente de seus irmãos. Naquela época, até comento no livro, né? Para não falar que estou falando sobre exploração infantil. Naquela época era normal, né? As crianças trabalharem aos 13 anos e ele começou então a trabalhar juntamente com seus irmãos. Na sua infância... Ele crescendo juntamente dos irmãos mais velhos, né? A vida não era muito, muito fácil, ele sempre ficou mudando, né? Como a gente vê no livrinho, na biografia, ele mudou de cidade para outra, né? Mas naquela época, ele já tinha um entendimento espírita, né? E ele soube levar tudo com bastante maestria, né? E aos 10 anos de idade, como eu disse no início, ele já fazia evangelização infantil com o Carbachuto. E aos 11 anos, quando ele começou a escrever, o Schutel pegava, né, os seus artigos e começou a publicar já no Clarim. E ele ficou conhecido por causa disso, já aos 12 anos tendo, ele até escreveu uma frase que eu até trouxe escrita aqui para mim não esquecer de falar, né? Quando se fala que ele ficou conhecido pelos seus artigos, o seu Hugo dizia assim, artigos, rascunho que eu fazia, ele publicava, tudo isso só para me incentivar. Ele dizia que o seu Hugo, o seu Schutel, né, fazia lá uns arremates, fazia umas arrumações nos seus escritos e publicava, né? Então, desde criança, ele teve essa vida sofrida, né? Mas ele sempre soube levar e foi crescendo. E no livrinho também conta que ele conheceu ainda na adolescência a sua esposa, a Dulce, né? E em 1935 ele acabou se casando com ela. Eu queria fazer aqui falar mais uma curiosidade, já que o nosso programa é aqui no Vale do Paraíba, né? Abrange também ali Caçapava. Tem o Centro Espírita Fé pela Razão, né? Que é o nosso Centro Espírita, que tem mais de 100 anos, se não me engano, né? Completou 100 anos esses ano passado, não sei. Lá em Caçapava, né? Caçapava, né? Na Ladeira São José. Tem mais de 100. Isso, Ladeira São José. E uma curiosidade que às vezes as pessoas que moram em Caçapava, até frequentam esse centro, não sabem. Mas em 1935, o seu Hugo frequentava esse centro espírita. Aqui em Caçapava. Aqui em Caçapava, que ele fez parte do 6º Regimento de Infantaria. Ele serviu o exército aqui em Caçapava. E ele contando para mim, quando estive lá, ele falava que ele foi no centro espírita Fé pela Razão. Ele tinha que achar um lugar, né, para continuar exercendo a sua fé. E lá ele se encontrava muito com um espírita também, que era muito conhecido na época, o João Leão Pita, que tinha uma barba branca bem comprida, né? E ele fazia palestras pelo Brasil inteiro, esse João Leão Pita. E ele era muito amigo do seu Hugo naquela época, que o seu Hugo já era um pouco conhecido no meio espírita. E é uma curiosidade que eu queria falar, que às vezes as pessoas lá do centro não sabem, né? Mas o seu Hugo passou por aí e tem muita história para contar sobre o centro espírita. Mas é isso aí, né, Jorge? A gente vê que tem os espíritas incansáveis, né? Parece que a idade não cansa, né? Uhum. E o seu Hugo é um deles, né? Que a gente vê que até hoje ele ainda está firme trabalhando, né? Ele continua lá no centro, né? Todas as quartas-feiras à noite tem uma reunião. As pessoas ficam até aguardando, né? As pessoas às vezes vêm de fora para ver ele chega, senta lá no seu banquinho, no primeiro banquinho, lá na primeira fileira. Tem a reunião normalmente, ao final sempre pedem para ele falar, né? Ele sempre faz uma brincadeira no final do microfone, continua com bom humor. E ele está todos os dias ali pronto, as crianças vêm, ele tem uma mesa bem grande no escritório ali na porta do centro. As crianças fazem fila para ganhar um saquinho de doces, que ele sempre tem preparadinho. Ele ainda brinca falando que ele não pode deixar faltar doce no centro. Sempre tem doce, uma balinha, ele faz questão de dar para as crianças. E as pessoas também de diversas religiões mesmo, né? Que ali tem pessoas católicas, entidades católicas que ajudam, sabendo que o trabalho é sério ali no lar. Ele tem amizade com um pastor também, que tem uma interessante história, que este pastor visitou uma vez o centro espírita dele, juntamente de seus fiéis, levaram eles lá dentro do centro espírita para assistir uma reunião do seu Hugo. São histórias assim bem interessantes que o seu Hugo tem para contar, né? E até hoje ele é procurado por diversas pessoas, até por personalidades também, que vão procurar ele lá no Paraná, na casa dele. Então a gente vê que é um exemplo de vida, é uma vida totalmente dedicada para o próximo. E como é bonito, né, Jorge, a gente ficar ouvindo essa biografia do seu Hugo Gonçalves, que é o menino centenário que o Alex colocou aqui como título do livro, né? O Guinho, o Menino Centenário, que está sendo sorteado dois livros desses para os nossos ouvintes, viu? Então, entre em contato conosco para ganhar esses dois livros, O Guinho, o Menino Centenário. 3206-4534, 3206-4537, DDD 12. É só ligar para nós aqui, participar, ou então, quem está ligando, quem está entrando aqui no Face também, está participando. É. Só lembrando, Rui, que o Alex já fez o livro O Gigante Deitado, como você falou aí no começo, que é a vida do Jerônimo Mendonça também para crianças. O Gigante Deitado Infantil. E o Alex tá ficando. Nós queremos que ele fique especialista em escrever para crianças, né? Crianças, né? E justamente por quê? Ontem nós estávamos até comentando lá no lançamento do livro, lá na AME, porque não existe isso. Nós temos literatura infantil, mas sempre são outras coisas. De biografia, sim, eu acho que nem a do Chico Xavier tem, para mostrar para as crianças quem foi, como que essa criança cresceu dentro da doutrina espírita, o que ela fez, né? como que ela se projetou dentro da doutrina espírita, contando casos da infância dela. E o Alex está fazendo isso e nós pretendemos continuar fazendo mais livros. Então o Alex vai ficar responsável por essa parte infantil de mostrar para as pessoas quem foram. Mostrar principalmente para as crianças, por quê? Porque você lembra que quando nós fizemos o evento de 100 anos do Chico Xavier, que você estava, o Alex também fazia parte da comissão, você, o Alex, o Dodô, o Helder, né? Que fazíamos parte da comissão, nós encontramos muita gente, muito jovem, que não sabia quem que era o Chico Xavier. É. Ele sabia que existia o livro Nosso Lar, entendeu? Ele sabia dessas coisas, que Chico Xavier era um médico que recebia carta de pessoa que já tinha morrido, mas não conhecia, porque como que nós vamos pertencer a uma doutrina onde a pessoa mais importante, depois de Allan Kardec, talvez, que tenha passado aqui no mundo, para a doutrina espírita, é Chico Xavier. Em termos de relevância. Né? Exatamente. E como que a gente não conhece? E contribuição. Tem alguma coisa errada. Então, no meu entender, se a gente começa a mostrar para as crianças quem são esses nossos ícones, quando elas estiverem adultas, elas não vão passar essa vergonha. Porque fazendo o evangelho musical sobre a vida de Chico Xavier, eu tive muitas surpresas por aí, por essas andanças que eu faço, de muita gente chegar para mim e falar, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo, eu não sabia aquilo, eu não sabia o que quer dizer. Não é obrigado a saber, mas só que a gente, dentro da doutrina, a gente tem que conhecer o mínimo das pessoas que fazem parte da nossa doutrina. E as crianças que serão responsáveis para propagar isso na frente. E cabe a nós divulgar. Mas segundo os planos aqui do Vivência Espírita, nós logo, logo teremos aqui uma editora, né? Que vai, se Deus quiser, se tornar muito mais fácil a edição de livros aqui em São José. Se Deus quiser. Inclusive, e outros autores, né? Uhum. Que temos várias pessoas aí que escrevem, que poderia ter os seus livros editados, uhum, e tem essa dificuldade que o Alex contou aí de arrumar alguém para editar, né? Uhum. Mas o Aguinaldo Paviani também é editor, ele estará aqui conosco, ele vai nos dar bastante força, viu, Jorge? Para que a gente, exatamente, possa... Exatamente, mas só que nós temos que sair do anonimato mesmo, nós temos, tá, que abrir uma editora aqui em São José, nós temos que oficializar mais algumas coisas que a gente tem aqui, né, Rui? Nós vamos fazer 10 anos de programa Vivência Espírita. Então, talvez seja com essa comemoração que a gente junta tudo aí. Né? Em janeiro, se Deus quiser, a gente faz 18 anos. Quando nós chegamos aqui, já não sabia nem se a gente ia demorar aquele mês. Né? Jorge, Rui. Dá mais 10 anos, né, Jorge? É. Muito legal. Ó, a gente tem contribuição aqui no site, tá? Respondendo a pergunta, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? A Florimeire Pedroso Tomás respondeu, eita nós, estamos aqui escutando vocês, nós de Cambé, Paraná, agradecemos o amor que tem pelo nosso paizinho, e feliz de mim que estou com ele todos os dias. E continua, este livrinho é um lindo exemplo que tem filhos, deveriam, todo mundo que tem filhos deveriam ler. Alex, fez a pesquisa de campo desse livro aqui, né? A pesquisa de campo da Florimeire Pedroso Tomás. É ela mesmo, né? É ela mesmo. E quem que é esse negócio de eita nós aí, Alex? Fala pra gente. Quando ela falou agora, eu falei, ixi, esqueci de explicar isso. Uhum. Um abraço, Meire. A Meire foi uma pessoa assim que, desde o momento que eu pisei lá em Cambé, foi a pessoa assim que mais me ajudou. A pessoa que sempre entrou em contato comigo desde o primeiro dia que eu conheci o paizinho, né? Até os dias atuais, ela que me liga quando a gente quer ter esse contato com o seu Hugo, é ela que é a intermediária, né? E ela que foi atrás dos dados, né? Atrás de tudo, ela sempre ficou nos ajudando, foi atrás do pessoal também para poder fazer o patrocínio, então por isso que nada é justo, nada mais justo de colocar o nome dela no livro também, né? E eu queria mandar um abraço para todo mundo aí do Paraná, se estiver ouvindo pelo site, né? Quem for ouvir também depois gravado, né? Que eu vou enviar para o pessoal. E esse negócio do eita nós, né? Como ela falou, eita nós, né? Eita nós, meu, não é eita nós, não. Eita nós, né? É um bordão, é né? É nós mesmo. Isso. Assim como tinha no primeiro livrinho do Jerônimo Mendonça, que ele dizia que beleza, né? Que era o bordão do Jerônimo. O seu Hugo sempre fala, né? Eita nós, né? Ele sempre tem esse bordão. Sempre falou isso. E o pessoal lá, quando faz alguma homenagem, fala alguma coisa pra ele, no final grita, né? Eita nós. Nós tínhamos aqui o Everaldo, que era tudo maravilhoso, né, Jorge? Uhum. Maravilhoso. O cara morreu. Maravilhoso. Nossa senhora. Aqui o Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel, também entrou aqui no site, mandou um bom dia, amigos. Não estou podendo acompanhar o programa hoje, porque estou em um velório. Mas ontem tive a grata alegria de ver o nosso amigo Alex ouvindo a voz encantadora do nosso irmão Jorge Reis. Foi uma noite especial. Então, um abraço aí pro Ari Rangel. Desculpa. Ele deve estar no celular lá passando pra gente, que ele teve um parente deles, infelizmente, ontem, que desencarnou, mas o Alex, o Ari veio até São José ontem à noite, ele e o cunhado dele, para dar um abraço no Alex, né? E aí eu aproveitei e entreguei o CD do Sérgio Santos, né? Que tem a música dele também. E ele estava lá prestigiando o Alex. Um grande abraço pro Ari. É, ele fala que tá ligadinho. Rui, tá esperando a gente chamá-lo, né? Nós vamos chamar ele ainda esse ano para vir aqui. Ele falou que tá lá de posição. Inclusive, se ele quiser vir domingo, né? Não, mas aí ele não tá. Ele não tá escutando agora, né? Aí depois você dá uma ligadinha para ele. Tá bom? E eu queria agradecer aqui também publicamente ao Ari, né? Porque ele veio lá de Tremembé, mesmo com esse problema que teve do desencarne na família dele, né? Ele veio aqui para poder nos prestigiar. Eu fiquei até emocionado quando eu vi ele entrando, que eu falei, nossa, o Ari veio mesmo, né? Eu achei que ele não viria, porque ele estava meio quietinho, né? Não tinha comentado nada. Então, um abração, Ari. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você estar sempre aí dando esse carinho pra gente. É engraçado que tem as pessoas, o Monte Oliva veio lá de Jacareí também, ele, a esposa e a filha, né? Tinha uns amigos do Nil aí, artista plástico também, teve um dos mais famosos que tem no Brasil, é mestre nisso também, estava lá prestigiando ontem lá. É, como é que é o nome dele mesmo? A gente tem o nosso Nabuco, Nobu, era Nobu. Né? Nobu. Nobu. É famosíssimo no meio das artes plásticas, estava aí prestigiando também. É, vamos tocar mais uma música agora? A música agora também, voltando-se para o tema infantil, a música com o grupo Acorde, Semente do Amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Queria aproveitar também para colocar no ar aí uma pessoa que está querendo dar um recadinho para o Alex. Já pode falar? Oh. Isso, ele está transferindo ali o telefone, Rui, que tem uma pessoa que está no ar aí querendo falar e a gente quer colocar ela no ar. Tem algum recado aí? tem algum recado? Ah, tem aqui, tem da Estalina Almeida de Freitas, que é a nossa querida amiga ouvinte lá da Urbanova. Um abraço a todos do programa, estou contente com a apresentação do Alex. Um bom dia para você, Vistalina, para o Alexandre e para a Liene, que está lá em Belo Horizonte, né? Tem... Um abração para eles também. É isso. Tem resposta das Vamos perguntas lá. Aqui. Uhum. Pergunta para sorteio. O que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? A Maria Amélia respondeu. É importante a literatura infantil, pois é no período infantil que o espírito está mais acessível aos valores transmitidos. A Vânia é o Corey, né? Mandou um bom dia, amigos. É muito importante porque as crianças já aprendem sobre a doutrina espírita na linguagem delas e assim o interesse delas é maior. Um abraço a todos e parabéns, Alex, pelo importante trabalho. E a Vânia estava lá. Isso. Também ontem no e o Charmel, né? Estavam lá também no lançamento ontem. Quem está falando também é a Camila Furlan, né? Não sei se você conhece ela, Rodrigo. Já conheço, né? Minha namorada, né? Isso. Está dando um bom dia, amigos. Acredito que a criança é o início de tudo. E devemos lembrar que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. André Luiz, no Sinal Verde, ela fez essa colocação aqui. Parabéns, Alex, e muito obrigado por dividir essas histórias conosco. Yeah. E quem está no ar ali, bom dia. Bom dia. Quem está falando aí, só para a gente saber, por favor. É o Eleutério Guimarães, é o pai do Alex. Olha só, a gente não tinha falado, eu sabia que era o senhor, mas eu não tinha falado só para ser surpresa para ele. Tudo bem com o senhor? Então, mas agora falar no ar, eu não estou em condições, que eu estou meio até emocionado, viu? Mas pode passar seu recado pro Alex. Por tudo que vocês têm feito por ele, viu? Que isso, o Alex é o nosso talento aqui infantil também para escrever para as crianças, né? E a gente... É uma luz. O senhor que está de parabéns por ter um filho como o Alex, que todos nós admiramos ele, sabemos o trabalhador que ele é e a pessoa dedicada que ele é. Do jeito que eu tô. Ele também está emocionado aqui. Obrigado, pai. Ô filho. Obrigado por tudo que você fez. Eu estou já conseguindo falar. Obrigado mesmo, pai. Eu queria controlar aqui, mas está difícil. Eu não estou conseguindo. Obrigado, viu? Pai. Deus te abençoe por tudo que você fez pela gente. Tudo que você faz, pô. Eu quero somente agradecer, pai. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe sempre. Obrigado por você estar aí na escuta, ouvindo a gente. Então. Obrigado mesmo, pai. Eu quero que Deus abençoe vocês todos aí, viu? Obrigado, pai. Vamos agradecendo, então, o pai do Alex, que está muito emocionado. Está lá em Jambeiro. Jambeiro. Está, né? Lá em Jambeiro. Me escutando. Desculpa aí. Uhum. Que isso, desculpa nada. Nós gostamos demais da sua ligação. E o importante é a gente passar a emoção que a gente sente. Não se preocupa, não. Nós estamos aqui na tranquilidade. E foi muito importante a sua ligação aqui para todos nós, para o programa, principalmente para o Alex também. Tudo de bom para o senhor. E infelizmente, por todas as coisas que a gente tem que passar, ninguém passa pela gente, né? Isso, é verdade. O meu pai, ele ficou preocupado por não estar presente, que a gente estava em Jambeiro, né? Mas o que está me emocionando muito também é que a gente teve um susto aí na segunda-feira, né? De um assalto que nós sofremos, uhum. Mas graças a Deus estamos vivos, né? Então eu quero agradecer ao meu pai por estar me ligando, por estar me dando essa alegria. Eu estou aqui, eu tenho que controlar, mas está difícil. Passou um flash de muitas coisas aqui na minha cabeça, né? Mas eu quero agradecer, pai, por tudo que você fez pela gente, por você estar me ligando aqui, que você me surpreendeu mesmo. Muito obrigado. Um abração. Tudo de bom, então, aí para o pai do Alex. Um grande abraço, né? E estamos aí. Vamos continuar nosso programa. Você também, tudo de bom para o senhor. Muito obrigado pela atenção que vocês têm dado, viu? Que isso, tudo de bom com senhor. Deus. Um bom programa. Todo domingo a gente assiste aqui. Isso, ouve, legal. Obrigadão, um grande abraço, senhor. Tudo de bom. Vamos lá. Isso, legal. Olha só, vamos terminar aqui, continuando, as pessoas falaram. Amara, continuando lá a pergunta, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita? Então, Amara Daer Alex... Mara Daer respondeu: Alex, a obra infantil é como joia rara. Para todos que se preocupam com o processo educativo da criança, conscientes da verdade trazidas pela codificação espírita. Quanto à importância desse período para a reeducação do espírito reencarnado. vou ficar daqui torcendo e vibrando positivamente para os seus livros, fazerem parte integrante dos clássicos infantis. Então, obrigado, Mara. A Mara que sempre me acompanha antes de eu lançar o primeiro livro, né? Então, a gente está sempre conversando pela internet, ela sempre me dando um apoio. Obrigado, Mara. Um abração para você. O Nil postou aqui novamente dizendo que o Nobu Shien, que estava lá ontem, é um grande estudioso e conhecedor das histórias em quadrinhos. É doutor em ciências da comunicação e professor da Oswaldo Cruz em São Paulo. E outro amigo também que esteve presente ontem lá foi o Zeco Rodrigues, o Zeco que é ilustrador e caricaturista, né, aqui. Quando tem esses eventos aqui no Parque da Cidade, o Zeco sempre está lá fazendo a caricatura das pessoas, né? Aí eu pedi para ele fazer para mim lá do Grupo Castelão, mostrei a foto, ele falou, não, isso aqui só basta você mostrar a foto que já está boa, não precisa fazer caricatura não. A foto já é uma caricatura. Precisamos valorizar o Grupo Castelão, né, Jorge? Mas não é valorizando, falando isso? O nosso momento Gigavale de hoje está no momento espírita número 9, que tem o título A Paz que Trago em Meu Peito. Então, quem desejar comprar os CDs do momento espírita, pode comparecer lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa 232, que nós temos os CDs do momento espírita lá. Quem quiser comprar o livro do Alex Guimarães também, pode vir aqui na porta aqui da Euclides Miragaia 700, que o Alex tem uns livros aí também, que ele já dá autografado também. Custa R$15, né, Alex, o preço do livro. E quem quiser também pode comparecer na livraria Casa do Caminho, que o livro do Alex já está lá na livraria Casa do Caminho. Só comparecer também que vocês adquirem o livro lá. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no Jardim Bela Vista. Vamos então para o nosso momento? A paz que trago em meu peito. A paz que trago hoje em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia. Quando se é jovem ou imaturo, imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar, ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida nos oferece. A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança, na fé. Ter paz é ter a consciência tranquila, é ter certeza de que se fez o melhor, ou pelo menos tentou. Ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las. É ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. Ter paz é ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e boca que diz palavras que constroem. Ter paz é ter um coração que ama, brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as pedras e embala os ramos verdes que em suas águas se espreguiçam. Ter paz é não querer que os outros se modifiquem para nos agradar. É respeitar as opiniões contrárias. É esquecer as ofensas. Ter paz é aprender com os próprios erros. É dizer não quando é não que se quer dizer. Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade. É ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer. Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências. A paz que hoje trago em meu peito é a tranquilidade de aceitar os outros como são e a disposição para mudar as próprias imperfeições. É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos. É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo. É melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. É admitir que nem sempre tenho razão e mesmo que tenha, não brigar por ela. A paz que hoje trago em meu peito é a confiança naquele que criou e governa o mundo. A certeza da vida futura e a convicção de que receberei das leis soberanas da vida o que a elas tiver oferecido. Às vezes, para manter a paz que hoje mora em teu peito, é preciso usar um poderoso aliado chamado silêncio. Lembra-te de usar o silêncio quando ouvir palavras infelizes. Quando alguém está irritado, quando a maledicência te procura, quando a ofensa te golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica te fere, quando escutas uma calúnia, quando a ignorância te acusa, quando o orgulho te humilha, quando a vaidade te provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Por isso, é uma poderosa ferramenta para construir e manter a paz. Pense nisso. Esse é o programa Vivência Espírita. Comentário do Alex. Isso, vamos, Alex. O que você achou da mensagem? Eu, quando eu escutei essa mensagem, eu não sei porquê, mas eu lembrei do seu Hugo. Né? Eu lembrei dele, né? Até inclusive uma frase também que ele fala. E no momento, teve uma parte na metade da mensagem que falou assim, ter paz é também você ter serenidade mesmo nos momentos difíceis, né? E às vezes nos momentos difíceis da nossa vida, essa semana eu tive um momento muito difícil e eu tive que ter serenidade, né, naquele momento. É, você ter uma arma apontada na sua cabeça é uma coisa muito difícil, né, por alguns minutos, né? Não foram segundos, foram minutos. E no momento, é claro, mesmo eu sendo espírita, né, não somos errantes, eu fiquei um pouco revoltado alguns minutos depois, né, por ter acontecido aquilo, mas logo depois eu lembrei, né, que sou cristão, que eu sou espírita e nós precisamos reencontrar a paz, né. E graças a Deus eu estou conseguindo reencontrar com esse ensinamento que nós temos da doutrina espírita, mas é muito difícil, né. Então eu logo imaginei, lembrei de uma frase que o Hugo sempre diz, né, que tenho suportado tudo com amor, porque encontro no Evangelho o conforto, a paz e a coragem. É uma frase até que estava em uma das faixas lá no centenário dele, e alguém com 100 anos de idade, ter feito tudo o que ele fez, né, tudo na paz, inclusive nos momentos em que os espíritas mais antigos se lembram, os momentos quando o Divaldo fala, alguns espíritas diziam que ele estava plagiando, teve aquela briga toda entre ele e o Chico, teve também uma perseguição muito grande em cima do Divaldo na época, as pessoas iam até Cambé para falar sobre isso, para o seu Hugo, pessoas também que perseguiam o Bacelli, como nós sabemos, como ele é perseguido até hoje, e o seu Hugo sempre sereno, sempre tranquilo, nunca querendo polemizar nada, sempre querendo a paz, sempre defendendo essas pessoas do meio espírita, que nós sabemos que às vezes são algumas pessoas criticadas, né, no meio espírita por algumas coisas que escrevem, e o seu Hugo é um exemplo disso, de paz, ele nunca quis discussões, nunca quis esse tipo de coisa, e ele, tanto que as pessoas de outras religiões acabam, né, aderindo às suas ideias, né, aos seus ideais, e o seu Hugo é esse sinal de paz, né, e como dizem no final também sobre o silêncio, o seu Hugo sempre no silêncio, ele sempre acaba levando paz às pessoas, que somente chegando, até a Rosana comentou que quando chega perto do seu Hugo, você já sente uma luz, não é uma luz pequena que abrange o tamanho desse estúdio, é uma luz que abrange toda a casa dele, né, você chega no portão, você já sente aquela energia boa. E essa coisa do silêncio é aquilo que ensina, né? André Luiz do copo d'água, né? Muitas vezes nós pensamos em falar alguma coisa, mas vamos colocar um copo de água na boca, a gente fica quieto, melhor não falar nada, né? Que às vezes uma palavra pode ferir alguém para a vida inteira. Então uma mensagem que é bem propícia também para falar sobre o seu Hugo e algo que eu passei durante essa semana e que eu estou conseguindo, graças a Deus, manobrar isso, né? Com os ensinamentos que nós temos da doutrina espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com Alex Guimarães falando sobre o Guinho, o menino centenário, de sua autoria, falando sobre o senhor Hugo Gonçalves, da cidade de Cambé, no Paraná, que tem um exemplo de vida a ser comemorado, a ser copiado, né? A ser incentivado para que as pessoas possam realmente se doar. Jorge, eu conheci o seu Hugo lá em Uberaba, né? Eu fiz a entrevista com ele para o programa Visão Espírita, né? E sempre passa essa entrevista aí, né? Já passou algumas vezes, o pessoal gostou bastante, porque naquela época ele estava com 99 anos, e a demonstração de bom humor dele, a demonstração dele de sabedoria, né? É incrível. É, Alex, daqui a pouco eu faço uma pergunta sobre a mediunidade do seu Hugo, mas eu queria primeiro dizer aqui que a Fátima Monteiro, ela respondeu aqui a enquete, né? O que, que você pensa da literatura infantil espírita? Ela está dizendo que pensa ser muito importante, principalmente nesse momento onde são passados para as crianças muito mais valor material do que valor espiritual. Parabéns pelo seu trabalho. Ela matou a charada aqui, né, Rui? Porque, na realidade, o que nós estamos hoje no Dia das Crianças, mas você só vê a criançada querendo só ganhar as coisas, né? Então, se torna muito materialista, porque a gente acaba dando um enfoque no valor material. Jorge, no valor espiritual. O Charbel também entrou aqui respondendo a pergunta. Alex é um espírito iluminado que está sempre nos emocionando, seja nas suas palestras e apresentações, seja falando ao vivo no programa. Um grande abraço e uma semana de paz para todos, em especial para o Alex e a Adriane e a linda menina Gabi. Ariane. Obrigado, Chabel. Ariane é a esposa do Alex. Chabel, sempre que a gente vai falar em algum lugar, ele sempre acompanha a gente. Então, O Renualdo Obrigado. Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, nosso amigo Renualdo, Alex, entrou aqui também. O programa está muito interessante. Ouvir a história de personagens como o do senhor Hugo é emocionante. E muito importante a divulgação de suas vivências para servirem de exemplos. Exemplos como esse do seu Hugo são poucos divulgados, pois o que mais se divulga são os exemplos negativos. Está dizendo que ele quer concorrer aqui com o livro, viu, Alex? Você já não vai mandar, Alex já vai mandar. Não, o Alex vai mandar para ele para poder fazer a propaganda lá em Cachoeira do Sul, né? O momento que estou. Ele está dizendo que no momento a agenda está lotada lá do programa dele, Alex, né? Mas logo estará, entrará em contato com você para convidar para fazer uma entrevista lá no programa do Renualdo, lá de Cachoeira do Sul. Obrigado, Renualdo. Um grande abraço para o Renualdo, e o Alex vai mandar o livro para você, Renualdo. Nós já lançamos um CD agora aí, o CD Oração, Amor e Luz, você está perguntando para mim, mas logo a gente vai lançar o livro também, que tem um CD, então a gente já pode fazer as duas coisas, falando dos dois CDs e do livro, ainda esse ano. Se Deus quiser, a gente conversa com você de novo, Renualdo, aí, nossos amigos de Cachoeira, que eu já me sinto amigo de todo mundo de Cachoeira, mas não fui lá ainda, né? Grande abraço pro pessoal de Cachoeira. A Regina Mansur Vilhena, como sempre, nossa ouvinte querida, e tá dizendo aqui, estou muito alegre pelo Alex, meus parabéns a esse menino de ouro. Opa, tá vendo? Obrigado, Regina. Menino de ouro. A Regina, eu sempre atendia ela aqui, né, quando a gente ficava trabalhando no telefone. Ela esteve, um abração, lá, Regina. Esteve lá com a gente e domingo passado. Não, no outro domingo, né? Ela esteve lá com a apresentação, ela esteve lá com a gente, está sempre incentivando, sempre prestigiando os eventos espíritas, né? O Alexandrino, nosso grande companheiro de doutrina lá do Interlagos, está dizendo: a criança será o adulto de amanhã. Meus parabéns ao Alex por essa iniciativa de fazer esses dois livros infantis. Um bom dia para você, viu, Alexandrino? E continue nos ouvindo, tá? Quem entrou também aqui é o nosso amigo Dr. Luiz Guimarães Brandão, lá de Itajubá. Oh, poxa, vida, né? Que saudade dele. Ele entrou aqui, ontem eu estava pensando nele também, né? É interessante, né? Parece que a sintonia chega lá e ele entrou hoje aqui para falar. E ontem eu estava pensando bastante nele, assim, porque eu vi lá as fotos que ele postou lá da chácara, né, dele. Ele sempre está dando mensagem de incentivo para todas as pessoas no Face, e ele está colocando aqui: parabéns, meus amigos, por esse importante meio de comunicação. Sempre que posso, como hoje, ouço aqui de Itajubá. Parabéns também para o Alex pela obra e por ser uma luz no caminho de tantos que, através de livros como esse que acabou de lançar, pode atingir um público que ainda está começando a trajetória nesse plano. Isso é fundamental e muito importante. Logo que houver outra possibilidade, estarei aí para mais uma palestra e darei um abraço forte pessoalmente. Abração a todos. Olha, um grande abraço, doutor Luiz. Eu queria mandar um abraço para o doutor Luiz e gostaria que ele, na próxima oportunidade que viesse aqui, falar sobre Alzheimer, viu, Jorge? Porque o que está aumentando nós, amigos nossos com Alzheimer. Foi isso que nós fizemos, a última palestra dele. Então, você não está ficando com Alzheimer, não, né, Rui? Estou brincando. Não, eu estou querendo que ele venha falar novamente. Novamente, né? Porque, olha, eu não quero saber como reforçar foi importante o assunto, né? Para muitas pessoas, que inclusive que nós conhecemos, como para entender como funciona a pessoa que está com Alzheimer, porque as pessoas que não conhecem as dificuldades de uma pessoa com essa doença, ele não, às vezes fica até achando que tá, a pessoa está impertinente, é chantagem, mas não é, não. É uma coisa muito séria, né? Só queria falar que se alguém for ficar com Alzheimer aqui, primeiro é eu do que é o Rui, porque ele lembra de tudo, eu que não lembro de nada. Vamos lá. Queria mandar um recadinho pro Dr. Luiz, que ontem eu vi o recado dele no Face para mim, mas eu estava correndo, cheguei, tomei um banho e fui direto pro lançamento, né? Mas hoje eu vou escrever para você, viu, Luiz? Viu, Dr. Luiz? Vou escrever para você hoje. Aproveitando aqui também no site, sobre a pergunta, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita, a Maria Aparecida Bassi respondeu: fico muito feliz ao saber que São José terá a sua editora, pois é através... Você viu, já é compromisso aí, ó. Não, mas, e a Cida é professora de português, hein? Pois é. A revisora, viu, Jorge? É. Pois é através da divulgação que essa doutrina abençoada chegará a todos os corações. Considera a literatura infantil um farol levando a sua luz às mentes que desabrocham para uma nova experiência reencarnatória. E, como tal, precisam receber as informações para despertar na realidade um novo contexto. Mesmo porque sabemos que as crianças agora nascem prontas para a sementeira. Daí a nossa responsabilidade, ajudando nesse trabalho. Foi o próprio Jesus que afirmou: deixar vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Um grande abraço para Cida, né? E Alex, o seu Hugo tinha alguns tipos de mediunidade? Olha, eu sempre ouvi falar. Não, tem, né? Isso, sempre ouvi falar, mas e quando eu fui conhecer ele pessoalmente, eu fui pensando nisso no caminho, né? Que a primeira vez que eu fui de lá, demorei para chegar lá, fui de ônibus, né? Cheguei de manhãzinha, bem de madrugada praticamente. E quando eu fui para pesquisar sobre a vida do Jerônimo Mendonça, né? Que eu estou ainda escrevendo esse livro que está demorando tanto, né? Que eu estou sem tempo de escrever o livro do Jerônimo Mendonça para os adultos, né? E eu fui pesquisar, porque o seu Hugo também foi muito amigo do Gigante Deitado, do Jerônimo Mendonça. E quando eu entrei na casa dele, que eu ouvi o barulho do... Eu estava no quarto, né? Me arrumando as coisas, eu ouvi um barulho do andador, né? Que ele estava andando no andador, hoje ele está na cadeira, né? E quando ele chegou na porta do quarto que eu saí, ele começou a falar sobre o Jerônimo para mim, mesmo ainda sem saber que eu era o Alex, que eu estava chegando ali em Cambé, né? Ninguém havia avisado ele ainda. Começamos a conversar sobre o Jerônimo. Depois que ele soube, né, que eu era o rapaz, o homem, né? Já tô velhinho para falar rapaz, né? O rapaz que estava entrando ali para perguntar sobre o Jerônimo. Ali eu já vi de cara que ele tinha alguma mediunidade, né? E com algumas histórias que a gente ouve das pessoas que convivem com ele, inclusive num livro, que até eu levei esse livro ontem lá no lançamento também, está aqui na mão do Jorge, chama Abnegado Servidor, que é da Jane Martins Vilela. É um livro que foi escrito sobre a história do seu Hugo Gonçalves, né? Lá tem uma história também bem interessante, que em 1938, só dois casos que eu vou contar, que tem vários, né? O seu Hugo, na época ele disse que ele havia sonhado, né? Mas nós espíritos entendemos como o desdobramento. Ele sonhou com seu pai, que estava doente, lá em Matão, e o seu Hugo estava lá em Londrina. Sonhou que ele havia se encontrado com seu pai, fez uma prece aos pés da cama ao seu pai, e depois voltou. No dia seguinte, o seu pai chegou no seu irmão, lá em Matão, falou assim: olha, o Hugo esteve ontem aqui, fez uma prece aqui aos pés da cama, hoje estou melhor. Então era o desdobramento, né, que o seu Hugo havia feito. E uma outra bem interessante, que foi em 1995, uma mediunidade que poucos sabem do seu Hugo. Havia uma moça desencarnada chamada Juliana, e em 1995 o seu Hugo, como ele sempre recebia alguns recados por psicografia, ele entregou uma cartinha à Sônia Janene, que era a mãe dessa menina. A mãe dessa menina havia ficado o dia inteiro olhando pela janela a natureza, contemplando o céu, contemplando as nuvens, o dia inteiro e pensando na sua filha, algo que ela nunca havia feito. E o seu Hugo entregou uma cartinha para a mãe dela, para a mãe da moça que havia desencarnado, contando que a filha havia visto tudo isso, falando para ela continuar olhando a natureza, para parar de ficar tão preocupada com essa filha. Então são casos, né? Existem casos de psicografia, de psicofonia, que o seu Hugo hoje, devido à sua idade de 100 anos, né, um corpo um pouco debilitado, não é possível mais as pessoas presenciarem muitas coisas. Mas ele sempre teve muitas mediunidades. Muito interessante. E um caso também, o Jorge, queria falar não de mediunidade, mas que eu achei muito interessante, isso fui souber depois, né? Às vezes, eu inclusive, que o Centro Espírita é tão perto da minha casa, né? Às vezes quando está chovendo, quando a gente está com preguiça, né? A gente caminha assim para ir até o centro espírita, né? E o seu Hugo e a Dulce, eles iam a cavalo, naquela época, por estradas empoeiradas, né? Para o centro espírita. O seu Hugo tinha os dois filhos, colocava um na garupa do cavalo, outro no colo dele, e os dois iam. É, eles ficavam até preocupados, né? Que como eles iam chegar no centro espírita cheio de poeira, né? E eles faziam isso para poder ir até o centro espírita. E muitas vezes nós, né, nos preocupamos, né? Como que nós vamos ir, né? Será que estão com preguiça hoje? É muito longe. Mas, Alex, eu sigo muito um conselho de um amigo meu, que ele dizia que lá em Friburgo, onde ele morava, a pessoa que era responsável pelo centro, ele falava, todo mundo pode faltar no centro, menos eu. Uhum. Então, se cada um pensar desse jeito, porque tem acontece muito, né? Tem várias pessoas trabalhando num determinado trabalho, ah, hoje eu não vou porque tem bastante gente. Isso. E chega o outro e fala, ah, hoje também não vou porque tem bastante gente. Daqui a pouco não tem ninguém trabalhando, né? Então, essa pessoa dizendo, todo mundo pode faltar, menos eu. Se cada um pensar dessa forma, nós sempre teremos pessoas trabalhando, nunca irá faltar trabalhadores em nossas casas, né? Verdade. É, quem entrou aqui também, Alex, é o Maurício Tomé, né? Tá mandando um abraço, a todos, Maurício, do programa. Meu abraço e alegria pelo trabalho do Alex. As crianças do Mundo Renovado agradecem. E a gente tem que agradecer, Maurício, também ao Maurício, isso, né? Não citei o nome dele aqui, mas tem no livrinho. Isso, Maurício também é um dos incentivadores. Ele postou no Facebook, uhum. É o meninão aqui também, presente. Foi mais ou menos isso que ele colocou. É. O Maurício é um meninão, né? Tá sempre correndo, né? É. Sempre ativo. Aqui o... É meninão roqueiro. É do rock, né? Isso. Aqui o Luiz Guimarães Brandão também respondeu a pergunta, o que você acha sobre a literatura infantil na doutrina espírita, né? Luiz Guimarães de Alfenas, né? Então, parabéns, não, meus... De Alfenas ou de Itajubá? Itajubá. Itajubá? Eu li aqui no Facebook, Unifal, eu falei... Ah, entendi. Não, é por causa... Então, ele mandou um parabéns, meus amigos, para esse importante meio de comunicação. Sempre que posso, como hoje... Olha só, eu já tinha falado isso aí. Hoje de Itajubá. Olha. Não, então, eu já tinha lido. Ah, você já leu? Ah, perdão. Ah, então agora nós detectamos realmente quem está com Alzheimer, né? Ó, eu vou... Ah, já tem o ouvinte aqui na sua palestra de Alzheimer. Eu vou confessar, meu controle aqui, quando eu leio, eu clico em curtir. É, leram aí e não clicaram em curtir. Aí, né? Mas perdeu. Tem que ler, né? Que cai. Um abração, doutor Luiz. No dia 26, então, um workshop com o Agnaldo Paviani. E o tema é um tema belíssimo. E eu me perdi de mim mesmo. Esse workshop será das 9 às 12 horas, no sábado, onde nós estamos cobrando R$30, com direito a adquirir um livro do Agnaldo Paviani. Nós teremos lá um coffee break. À noite nós teremos às 19h30 lá na mesma AMI, né? O tema Respire e Conte até 10 com o Agnaldo Paviani. E também ele estará em Taubaté na sexta-feira, no dia 25 às 19h30, fazendo palestra em Taubaté, no Centro Espírita União e Caridade, com o tema Respire e Conte até 10. Então, legal, nós gostaríamos de contar com as pessoas que não perca essa oportunidade de estar aqui com o Agnaldo Paviani, porque ele merece ser ouvido por nós. Isso. Pessoal que quiser se inscrever, pode ligar aqui para nós agora, né? Ligar aqui para nós, que o Helder faz a inscrição ali da pessoa. Aqui o nosso telefone aqui do programa, repetindo, 3206-4534, 3206-4537, e faça sua inscrição aqui com o Alex agora. Ou então, ó, no nosso Face, tanto no Face do programa Vivência Espírita, como no meu particular, pode escrever também que a gente faz a inscrição de vocês e combina depois, como pega essa taxa aí de R$30, que é simplesmente para a gente já ter algumas obras deles vendidas, né, no porque cada um que participar do workshop vai ganhar o livro e eu me perdi de mim mesmo, então pode até escolher outro livro, se a pessoa quiser, né, e participar lá do Coffee Break, que a gente pretende fazer algumas coisas novas aqui em São José, né, Rui? E o livro custa R$29 o preço. É, exatamente, livro, né? Nós estamos cobrando cobrando um real mais aí para poder. Justamente para poder, já trazendo ele, já a pessoa ter um livro, né? Principalmente, aí a gente sabe que às vezes a pessoa vai aí também lançar o livro ou fazer alguma palestra, chega lá, sai sem vender nenhum livro, sem nada. E ele depende da venda dos livros, né? Porque ele vem de Votuporanga, vem de avião, que nós lá iremos receber lá em Cumbica, né, Jorge? Lembrando que todos esses livros são para dar sustentação à Associação Beneficente Caminho de Damasco, lá em Votuporanga, que atende crianças e adolescentes, né? E esses livros, ele precisa ter mais ou menos uma previsão de quantos livros virão, porque ele vai mandar por transportadora, porque não vai trazer de avião a quantidade de livros, né? É por isso que a gente já está pedindo para o pessoal se inscrever logo no workshop. Sim. E também que não cabe tanta gente lá na AME, né? Não. Então E o café é quase que um almoço, né? Exatamente, né? O café a gente vê lá na AME. Jorge, né? Eu quero pedir com licença aqui para passar um recado do Luiz Guimarães Brandão. Agora é de verdade. Agora tá certo, hein? Agora é outro. Obrigado, meus amigos. O carinho grande de vocês alimenta o meu caminho. Diga pro Rui que se vocês quiserem, talvez mais para o começo do ano, posso dar novamente a palestra sobre Alzheimer. Já tá combinado. Inclusive, tenho ido em vários lugares para fazê-la devido ao interesse de muitos nesse tema. A palestra, inclusive, está inovada e ainda mais interessante. Para o ano também estou preparando uma nova apresentação que vai ser muito importante e certamente ajudará um número grande de pessoas. Só pelo nome que já dei, vocês podem ter uma ideia. Há um passo do céu, é o nome, né? Há um passo do céu, onde vou falar de muitas coisas interessantes que tantos têm dúvida, inclusive de assuntos ligados ao plano espiritual. Tudo científico e comprovado. Certamente falarei aí para vocês também. Abraço a todos. Agora sim. Já estamos combinados, doutor. Depois a gente entra em contato consigo para que a gente possa marcar logo no começo do ano outra palestra sobre Alzheimer. Alex, estamos chegando no final do programa, mas também o exemplo de amor do casal Dulce e o seu Hugo é muito bacana. E dentro do livro também, do livro infantil, você deixa essa marca também, né? Isso, foi uma espécie de homenagem, né, a Dulce, conhecida também como a mãezinha de Cambé, já que o seu Hugo era o paizinho, né? Ela desencarnou há 10 anos, deveria ter dito isso no início, né? Ela já é desencarnada. Mas o amor deles é isso daí, é um exemplo para todos, né? E tiveram casado 68 anos. Isso, 68 anos. Inclusive, quando eu estive lá agora dessa vez, eu levei a minha esposa lá, né? Outra vez eu vi sozinho. Eu vi que o pessoal, os casais, quando chegam na casa do seu Hugo, sentam no banquinho, que eles sentavam com a Dulce, e tiram uma foto, né? Tentam ali, brincam até de pegar a energia do banquinho, né? E eu fiz questão também de sentar com a Ariane, né? Que nós estávamos para comemorar nosso aniversário. Falei, vamos sentar aqui e tirar uma foto também, né? Porque quem dera, né? Se todos os casais fossem como seu Hugo e a Dulce, né? 68 anos é uma vida, né? 68 anos. E eles não é aquele... Às vezes nós eu também sou casado, nós às vezes temos a nossa vida escondida das pessoas. As pessoas não sabem como que nós somos dentro de casa. E eles não. Eles, a casa deles, sempre a porta está aberta, sempre tem pessoas lá dentro, desde que eles foram casados, a casa dele é assim. Então as pessoas, eles têm testemunhas que dizem isso, que os dois sempre foram bem casados, sempre houve um respeito muito grande um pelo outro. Então é um exemplo para todos nós. Daria um livro a história dos dois, um romance, somente a história dos dois. Legal. Vamos para o nosso, falando dos nossos sorteados, quem ganhou os livros aqui, né? Pela internet, pelo Face, quem ganhou foi a Margarida. Margarida dos Santos aqui ganhou, né? A nossa amiga Margarida. E o outro ganhador foi o Ivan Teixeira, daqui do Jardim Paulista. Então vocês podem retirar os seus livros, o Guinho, o Menino Centenário, aqui na Avenida Rui Barbosa 232, na livraria Casa do Caminho. Alex, então, hoje aqui nós já ficamos tranquilos no nosso, como é que se diz? Falando dos nossos aniversariantes e quem foram os ganhadores. Então dá pra gente conversar mais um pouquinho ainda aqui sobre essas passagens do livro. Alex, os exemplos que você deixa ali bem claro para as crianças, né? Porque não é fácil escrever um livro para criança, porque você tem que escrever a história real, mas dentro dessa história real você tem que colocar cunho de exemplos, né? Colocar o que vai chamar a atenção da criança. E em vários pontos do livro você faz essa chamada de atenção. Por exemplo, você fala lá de educação, você fala de honestidade, né? Honestidade, por exemplo, aí acontece um caso com ele, que é o caso lá da menina, da irmã moedinha, dele, né? É. Uhum. Né? Como é que é mesmo? É que a irmãzinha dele, né, trouxe uma moedinha para casa, o pai deles olhando, vendo que aquele dinheiro não deveria ter sobrado, que ele havia dado dinheiro para pagar a conta certo, né? Ele fez ela devolver a moeda para a moça do caixa. Então, no nosso livrinho, a gente procurou colocar assim, em cada capítulo, né, em cada página, um exemplo para a criança seguir, de acordo com a história de exemplo do seu Hugo, né? E por isso que a gente fez esse rodapé, que é a gente colocou o desenho do Huguinho, né, que é o personagem, segurando ali uma placa e perguntando para a criança se ela realmente está fazendo aquilo, se ela está seguindo aquele exemplo. E um dos exemplos aqui também, quando se fala sobre os animais, que é o caso do burrinho, né? A gente preza, né, para a criança preservar os animais, preservar o meio ambiente. Assim também como tem a parte onde fala do seu Hugo, quando ele começou a trabalhar aos 13 anos, para não ficar, como eu disse aqui agora há pouco, né, aquela coisa de que a criança entender como ela precisa trabalhar aos 13 anos, não, mas então ela pode trabalhar em casa, né, ajudando a mãe a varrer a casa, ajudando a lavar a louça, fazer alguma coisa em casa, é um modo de ela também estar trabalhando. Então nós queremos, através dos exemplos do seu Hugo, né, do Huguinho, ensinar, mostrar isso para as crianças. E falando só um pouquinho sobre crianças, que eu não coloquei no aniversário, queria mandar aqui os parabéns para minha filha, que vai completar 8 anos agora, terça-feira, né? Parabéns, Gabi, que Deus te abençoe muito. Eu sou muito feliz de nós termos nos reencontrado nessa encarnação. É, eu estava deixando ela por último, já que você falou. Ah, então já foi a saudade. Eu achei que o Jorge tinha esquecido. Falei, não posso deixar passar batido. Ela já estava trazendo de casa, só para vocês verem aqui. Ela já estava trazendo de casa já. Eu achei que o Jorge tinha esquecido, falei, ixi, ela vai ficar triste. Eu gosto demais da Gabi. Ela é fã do Jorge. Um grande abraço pra Gabi. Ontem eu abracei ela, que fazia tempo. Seria que eu não especial via. Pra Gabi, né? Então me estragou exatamente. A surpresa. Eu falei os aniversários. Esse foi o meu. Eu falei os aniversários de todo mundo e deixei o dela separado pra falar sozinho. Eu pensei, ela, coitado, né? O Jorge esqueceu dela, tá triste lá em casa. Você tá parecendo aquele caso que nós tivemos lá, que o marido quis fazer a surpresa pra mulher e pediu pra ninguém ligar pra ela. Acho que foi hospitalizado porque ela falou: no meu aniversário, ninguém ligando pra mim. Verdade. Olha, a Tânia também mandou um grande abraço para você, né? A Tânia, saudoso, Tânia Aparecida, Tânia. E o Chandler estão mandando um abraço para você também, Alex. Outra coisa, Alex, interessante também do livro, são alguns fenômenos mediúnicos que existem, que você consegue passar com tranquilidade para as crianças. Foi quando o irmão do seu Hugo desencarnou e também quando uma irmã também desencarnou. Então são dois fatos mediúnicos que tem dentro do livro também que você fala, né? Porque às vezes as crianças estão iniciando, estão na evangelização infantil e às vezes não entendem ainda, mesmo com algumas explicações sobre psicografia, como que funciona, psicofonia, né? E no livrinho nós tentamos explicar dessa maneira, de uma maneira mais simples, o que acontece na hora desses fenômenos, né? Que aconteceu com a irmã e depois com o irmão dele. Então é uma maneira também de nós tentarmos explicar para a criança e fazer a criança também em busca disso, pesquisar sobre isso, né? Uhum. Nós colocamos algumas interrogações para que a criança possa perguntar aos seus responsáveis, né? Quando ler o livrinho, e não ficar somente atrelado a esse conteúdo do livro, ir atrás de informações, né? Buscar, que tem crianças, a minha filha mesmo é uma que faz cada pergunta que, às vezes, para mim responder, eu tenho que abrir o livro dos Espíritos, porque eu não sei se eu vou responder certo para ela, né? Então é interessante isso, a gente colocar para as crianças, elas irem em busca disso, dessas informações. Mas, ô Jorge, até gostaria que depois, no final do nosso programa... Já estamos no final, Rui. Não. Então, já falta 4 minutos. O Alex lesse a oração que o seu Hugo fez quando tinha 12 anos, tá? Isso. Que está no livro. Para encerrar o nosso programa. Isso, estava que aqui... é a minha oração. Matão... Natal de 1925, tá? Da outra vez que eu estive aqui, né, há um ano no lançamento do Jerônimo, vocês pediram para fazer a prece final, né, isso é o de improviso. Aí agora eu fiquei pensando nisso, falei, será que eles vão pedir para mim fazer a prece final? Eu ia falar isso, eu posso fazer a prece do seu Hugo, né? Então você já... Pode ser, então nós vamos agora... A nossa mediunidade está funcionando. Nós vamos agradecendo a todos por mais esse dia, mais esse prestígio, mais essa audiência aqui no nosso programa e... até a próxima semana, se Deus quiser. Rodrigo, seu bom dia. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui no site do Facebook, nos ouviram aqui na Rádio São Paulo Rio, nos ouviram também através da Rádio Espírita, né, do Bem, e todo mundo que participou pelo telefone também, um agradecimento a todos presentes, principalmente para o Alex, que agora está aqui. E o nosso convidado, o Caranguejo, que hoje está fazendo um apoio técnico Wagner aqui. E obrigado a todos. É, nós temos que agradecer ao Frederico, ao Éder e ao Dodô que estiveram aqui auxiliando. O Frederico vai substituir o Wagner no período de férias dele aqui conosco. Vulgo o caranguejo, né? Hein? Vulgo. Férias merecidas, Jorge? Com certeza. Com certeza. Com certeza. É. Tudo Alex, bem. Muito obrigado, meu irmão, por essa presença aqui. Parabéns pelo livro também. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre o livrinho, né? E quero pedir desculpas às pessoas aí de casa, que eu não consegui me controlar no momento em que falei com meu pai, mas foi muito emocionante. Um abraço a toda a minha família, a minha irmã, o meu irmão que está lá na feira trabalhando, a minha esposa, a minha filha, todas as pessoas, todos os meus amigos. Então nós gostaríamos que você lesse do livro, da página 9, Minha Oração, do nosso homem, do menino centenário, Hugo Gonçalves. Com 12 anos de idade ele fez a oração. Essa oração é do Natal de 1925. Então vamos lá. Jesus, educador da humanidade, que disseste: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinhos. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor, que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom do rosmarinho onde esteja o teu divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me esta força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Hugo Gonçalves. Não tenho asas nem laurel, nem nunca vi um anjo do céu. Não creio em búzios nem tarô, mas não duvido das coisas do amor. Por isso eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredita em você e eu. Eu também posso ser como um anjo, protegendo você como um anjo. Oh,